Yeah. András, yeah. 2017. Ritual. Ritual diário. Yeah. Yeah. Mais um dia começa, rituais serão feitos ali aos olhos do homem comum que não entende o tal feito. Estão sujeitos a todo tipo de interferência externa, por isso precisamos manter o equilíbrio entre o mundo espiritual e a terra. Vivem almas de todas as idades, de todo tipo de passado, todo karma, todo tipo de história trágica. O caminho vai sabendo quando estamos na direção certa. Às vezes atrasamos um pouco, eu sei, mas sempre temos que cumprir a meta. O guia sempre diz o que deve ser feito, aquela famosa voz do ouvido vai te guiar no caminho estreito. Eu também me sinto perdido às vezes, mas não sei pra onde ir. Mas quando penso pro lado do prédio, eu me lembro de tudo que fiz aqui. Percorri o bastante, não dá pra deixar tudo como está. Ainda tenho sonhos pra realizar, eu tenho coisas pra conquistar. Se você deixar o lado negativo te domina, pois só isso que vemos por aí, notícia ruim atrás de notícia. Precisamos de um tempo só pra realinhar e organizar os pensamentos que estão bagunçados e continuar a guerrear. Yeah. Quem pensa que o descanso virá brevemente está muito enganado, pois o mesmo virá posteriormente. O que podemos ter são momentos calmos que precedem a tempestade. Não reclame do seu destino, pois está vindo agora mais um combate. Eu mentalizo e peço que meus caminhos sejam protegidos. Se eu tiver que ir embora daqui, pelo menos meu karma foi cumprido. Escuto vozes ecoando por cada esquina que passo. Eu temia, mas agora passo reto, pois tenho respeito do outro lado. Quem fala sobre o lado negativo sempre tem um salvo conduto. Eu continuo sendo András, o porta-voz do submundo. Nada mudou e nem nunca mudará. Esse é o propósito, que se for dos senhores da mentira, eu sigo sempre o meu relógio. De acordo com meu tempo, eu respeito somente a minha lei. Eu já vi vários caírem por aqui por não saberem o que eu sei.